tomando fora e partindo pra outra. Tô levando a vida assim tão meio louca. Eu preciso achar alguém parecido que se encaixe perfeitamente comigo. Tá difícil encontrar esse ser humaninho que me dê abrigo e que me dê carinho. É cada enrascada que sou me metendo, mas vou lá pra frente, uma hora eu aprendo a me livrar dos golpes. Oh meu Deus, me diz como é que pode. Meu coração virou um saco de pancadas, não. Partindo pra outra, tô levando a vida assim tão meio louca. Eu preciso achar alguém parecido que se encaixe perfeitamente comigo. Tá difícil encontrar esse ser humaninho que me dê abrigo e que me dê carinho. É cada enrascada que estou me metendo, mas vou lá pra frente, uma hora eu aprendo a me livrar.